Se você quer fazer sucesso, escute aqui o Safadão. Conte com um crédito amigo, rapidinho tá na mão. O agente é seu amigo e te dá orientação. É pra quem quer virar patroa e também quer virar patrão. Baixe o aplicativo Crédito Amigo, ligue 0800-728-3030. É sorriso no rosto, crédito no bolso. Crédito Amigo, Banco do Nordeste, Governo Federal. Rádio Cidade AM. Mais informação atualizada e precisa. Rádio Cidade. Chegou a hora do encontro com você em casa, no trabalho, no trânsito, em qualquer lugar. Onde você estiver, somos a sua companhia. A partir de agora, sua sintonia 1310. Seu acesso na rede esperanca.com.br, nos aplicativos de rádio, no telefone 3361-2452. A tarde começou na hora certa. Começa agora, aqui na Rádio Cidade Esperança, 1310, o programa Cidade em Ação, música, informação, notícias do esporte, da política e tudo o que acontece na área policial. Cidade em Ação, agora no seu rádio. Apresentação de Sérgio Almeida e Chico Baixinho.